chegando a hora, é hora de partir. Me dá uma dor no peito ter que ir embora e te deixar aqui. Está chegando a hora, é hora de partir. Me dá uma dor no peito ter que ir embora e te deixar aqui. Mas eu já resolvi, sozinho eu não vou. Mas eu só vou embora se comigo você for. Mas eu já resolvi, sozinho eu não vou. Mas eu só vou embora se comigo você for. E lá vou eu. Sozinho eu não vou, mas eu só vou embora se comigo você for. Mas eu já resolvi, sozinho eu não vou, mas eu só vou embora se comigo você for. E lá vou eu, lá. Vamos levar. E lá vou eu, lá vou eu, meu amor. Mas não vou só. Se a terra é pra plantar, o samba é pra sambar. No embalo desse som vai nos levar. E